Por enquanto deixa assim, não quero machucar teu coração. Eu vivo nessa indecisão ao tempo, entendo que quero um compromisso, mas isso eu não posso te dar agora. Desculpe, se quiser eu vou embora. Eu não me preparei pra esse momento, terminei um relacionamento, tá tudo bagunçado aqui dentro. Dá medo de tudo, eu sofri demais. Preciso de um tempo ainda, não esqueci de quem marcou a minha vida. Deixa eu te contar. Completamente dela. Vamos, Rio! Dá medo de tudo, eu sofri demais. Preciso de um tempo ainda, não esqueci de quem marcou a minha vida. Completamente dela. Deixa assim.